Bono 396. Bono 396, continua a aproximação, cheque trem. Ainda 9 estados. Machado travado, avistado. Agora avistado, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 104 nós, altímetro 1094. Livre pouso 10, gol no 396. Carreiro 2263, está livrando 180 para 150 com informação X-ray. Passaredo 2263, adicione identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 100, ajuste 104. Identificou o mar para uma centena, com o ajuste vai ser 104. Salvador, boa tarde, Oxenia 6327, saída da EL, transição, Leda. Oxenia 6327, contato radar, suba para o nível 240, saída da EL. Saída da EL. 6327, voa para Leda, após Leda, direto Ilhéus. Olha, da presente, então, confirme direto Leda? Afirmativo, após Leda, direto Ilhéus. Após Leda, direto Ilhéus, da presente, pro de Leda. Controle Salvador, o Oceaner 6327 voltando. Autoriza o nível 1 no 60 como final. Submantém o nível 1 no 60, 6327. 1 no 60 como final, 6327. Desça para 2000 pés, o ajuste na 04. Reporte estabilizado na LS Ferreira, pista na 0. 132, 10, estabilizou a ILS. Então, Gol no 0 no 2, confirme? Está cruzando 200 para 160, sente a informação X-ray. Gol no 0 no 2, aciona identificação autorizada chegada a mar e desça para o nível 1 no 10. O ajuste 1 no 0 no 4. Ótimo, chegada a mar e descendo para 110, gol no 0 1 no 2. 5729 da web, passo 170 para o 160 com X-ray, boa tarde. 5729 da web, boa tarde, aciona identificação autorizada chegada a mar e desça, correção, chegada bom, se desce mantém o nível 060. O ajuste na 0 no 4. 060, 0 no 4, na bom. 5729. A saída do 2263 tem condições de voar Duna da presente? Afirmativo. Duna da presente, passaria do 2263, desça para 3000 pés, o ajuste na 0 no 4. Esquerda Duna, 3000 no 0 no 4, 2263. Redução para 2509. 250, reduzindo 29. No 0 no 2, desça para o nível 050, ajuste na 0 no 4. Para o 050, no 0 no 4, vou no 052. Mike, Mike, reporte para táxi. Pedro 2263, confirme indicada. Banco 235. Taxi 6 aqui, eu não estou na correção do Alfa, ponto Bravo 2263. Para Recife no 260, no 288. Dermia 327, submantém o nível no 60, autorizado como nível final. Chame Centro Recife no 251 no 3325. 1251, alterna 13325, a Chanel 6327, boa tarde. Boa. Obrigado. Autorizado o acionamento, reporte para táxi. Torre no 86. 186, triplo. Ciente, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4. Reporta estabilizado em LS XR da pista na 0. Positivo, para 2000 no 0 no 4. Reporta estabilizado em LS X-ray. Gol no 0 no 2, desça para 4.000 pés. Correção, 3.000 pés. O ajuste no 0 no 4 está livre das restrições na posição ITAP. Gente, descendo para 3.000 pés, livre das restrições, voando. ITAP está presente. Gol 1012. Gente. Puxa acionamento. Chamará para o táxi, eu chamei a 321. 329. Tem condições de decolar de imediato? Sou 3155, autorizado a alinhar e decolar a pistão no 0, vento 1, no 0 graus, no 5 nós. Confirme para a torre. 92.4 para o Bate 4, pronto para o táxi. Também aqui, Mike, autorizado o táxi, você tem a intercessão da OISCA, reporte no ponto de espera. Está iniciando. 1446. Trip 5446, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente. O Trip 5627 acionou com 66, a ponta de autonomia alterna no Salvador da Planta Taxa. 66, volta aos quilômetros 2, 3, 6, vários paisagens. Guarda lá, Trip 5627. Zona 55, decolada de 45, chame controle 120, decimal 8. Controle. No meio livre, pouso pistão 90, vento 1900 graus, 136 mais. Ciente, pouso livre. Pushback e acionamento. Resposta dos irmãos, tá? Resposta dos irmãos, 331. Câmara para o taco, do Oceaner 6331. Se lida, eu. C2263, está cruzando 3.000, 3 milhas de duna, vamos iniciar a redução, tá? Vamos até 240 nós. Mike Eco Delta, prossigo. Delta, reporte correção cabeceira no 7, fora do sol. Mike Eco Delta, te considere última instrução, autorizado táxi até o ponto de espera, reporte no ponto de espera da OSC. Air Portugal 021, clock ident, clear both arrival, descending maintain 4000 feet, QNH 1014. Ident, both arrival, descending 4001014, Portugal 021. Gol no 012, iniciando a redução. Ciente, no 012. Passarela 2263, torre no 86. 86, obrigado, boa. Gol no 012, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte estabilizado no LS, que se rei da pista no 0. 2 em pés com 1014, que botará estabilizado, gol no 012. Oi, Salvador, boa tarde, passarela 2263. Passarela 2263, continua a aproximação e cheque trem ainda, 9 estados. Ok, vai botar passando externo com cheque de trem, 2263. 3.000 F-7-2-9 a bordo, com 4 horas de autonomia, 4 horas e meia de autonomia, alterna Goiânia, Oceaner 6321. 121 com 4 horas e 30. Boeing 738 da companhia Gol, passando 3.000 pés para 2.000, está com 1.80 nós e grau de speed. Também aqui, Mike, correção ingresso, sinal 1.7, autorizado a alinhar, reporte quando pronto, informam a TR-72 no final da 1-0. Patango Kilo Romeo Oscar, Unamil Pés, corredor, via corredores, reporte Paripe. O Kilo Romeo Oscar, confirme apenas o POB. Oceano 6321, ponto de espera, pronto. Oceano 6321, não aguarde, mantenha ponto de espera. Mantendo, 6321. Estabilizado, gol 1-0-1-2. 1-0-1-2, completa aproximação, torre 1-1-8-6. 8-6, boa tarde. Boa. Web 5729, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4, reporta estabilizado na LSX Rio da Pistana 0. 2000 pés, vai reportar estabilizado, Web 5729. Estabilizado. Gol 1-0-1-2, continue a aproximação, cheque trem número 2 para pouso. Abaixado, travado, gol no 0, no 2. Vamos ver, man, que mais que tem condições de decolar de imediato. Atento à esteira de turbulência do ATR-72 da passareta. VMAC, Mike, decola pistão, 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. 1-3-3-2-5, bom domingo, 3-1-5-5. Aumenta. E mantém o 2? 6-3-2-1? 6-3-2-1, mantém. Mas alinha ou mantém a posição? Mantém posição no ponto de espera, China 6321, informa que há um Boeing 737 da Gol na final da 1-0. Tá bom. Falei 2263 no solo 52, ele fez direito, chame solo 121 decimal 9. Direito 1219, obrigado, boa tarde. Aqui é com o Delta, mantém a ponta de espera da onde? Aqui é com o Delta, autorizado a alinhar e mantém pistão no site, reporte pronto. Vou ver bem aqui, Mike, tem falado 5-3, chame em controle no 20 decimal 8. Web 5729, torre 1-1-8-6. Obrigado, pessoal. É. Gol 1925, acione identificação autorizada chegada a MAN, desça para o nível 050. O ajuste no 0-1-4. Bom, 050, bem 14, gol 925. Ah, ponto de instrução. Pronto, mas que é com Deus. Gol 1-0-1-2, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-2. Livre pouso, gol 1-0-1-2. November Yankee Mike, confirme interface. Achei caixa pregos com sobrevoo TGL, iniciar November Victor Bravo. Gente, o nome é o Pés, November Yankee Mike, via corredora Serra, reporte no farol da barra. Informo que não recebo transponder, está aqui o mesmo. 37 nacional da web, após o gol. Tarde, web 5729, externo baixado e travado. Web 5729, continue a aproximação, aguarde de autorização de pouso. 0-1-2, no solo 85, chame solo 1-2-1 decimal 9. 219, gol 1-0-1-2. Solo, boa tarde, gol 1-0-1-2, livrando a sua esposa. Restante no 0-1-2, especificando, transportando os clientes. Eu não entendi, via Alfa? Via Alfa, fazendo os clientes. E Alfa é botar no estúdio de Edson, no 012. É 321, no visual com tráfego, Boeing 737, nacional da 1-0. Após o pouso do meio, motorizado, alinha e mantém, cabeceiro 1-0. Atrás do Airjet na final, alinha e mantém, 321. 5729, motorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, F5729. After pillow position, descend and maintain 2,000 feet, QNH 1014. And clear final approach, ILSX Hay, runway 10, report status. After pillow, clear 2,000 feet, and clear now left 10, we'll call established, Portugal 02. Kilo Romeo, Oscar, controle. Quanta. Kilo Romeo Oscar, após Paripe, voe a rotatória, após Paripe, Kilo Romeo Oscar. Romeo Gona 925, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0 na 5. 4 mil, o ajuste 1000 e quanto? Na 0 na 5. Na 0 na 5, obrigado. Boa tarde, Ed, 5729, livrou, boa tarde. Alfa, repórter da Juliette, 5729. 1-2-0 graus, 1-3-9. Livre decolagem, 1-0, né? 3-2-1. Livre 5627, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Que é Cudelta, decolar 258, chame o controle 120 decimal 8. Chamar o controle 120 decimal 8. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, suba para o Nomeu Pés, corredor Axé, confirme voar direto para Manati. Inicialmente corredor Axé e a posteriori Manati direto, DCT, positivo? Ciente, Mike Eco Delta. Deu. Como eu acho que é visual com campo? Salvador Departure Control, good afternoon, Ocean 6321, climb to level 320. Arbor Departure, relief of transition, 6321. 6321, radar contact on departure, climb and maintain flight level 320, Arbor Departure. Arbor Departure, climb 320, 6321. Três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, três, na Standerboard, com curva direita. Decola 10 com curva direita, chama controle 208, aciona 5436, TP 5241. Um minuto para a rotatória visual com o campo. Tilo Romeo Oscar, continua a aproximação, reporte a 3 milhas da final da 17. 3 milhas da 17, Romeo Oscar. 5627, autorizado decolar, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. 5627. Porto com 021, ID 1, ALS 10. Reporte que é 021, continue approach, confirme land gear down and lock. Not yet. Report K021, I don't have insight to the traffic, continue approach. Hey, boss, report K021. Report K021, continue Call 021 for your information. There is a traffic on your left side, north sector, 1,500 feet. We will not interfere in your approach. Copy, report call 021, now with the gate down locked. 755, acione a identificação autorizada de chegada a Bonf, desça para o nível 050, o ajuste na 095. Descendo para 050, no 015, gol no 10.5. 5627, decolada 02, chame o controle no 20.8. 208, obrigado. 5627. Trip 5627, contato radar, suba para o nível 90, saída PUCA. Para 90 na PUCA, 5627. Gol no 925, desça para 2.000 pés, o ajuste na 095, reporte estabilizado no LS, que se renda pista na 0. 2.000, vai chamar estabilizado, gol com 925. Gol no 755, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste na 095. 4.000 no 755. 5 Delta, reporte 2.0 milhas afastadas. Delta se reportará liberado o CPR. Xenia 6331, afirmo, autorizada a manter após passagem do Airbus da Air Portugal. Xenia manter, pistão na 0 após passagem. 3, 2, 1. Nós, autorizado pouso na 17, vento 120 graus, 139. Tive pouso no 7, Romeo Oscar.